localizador. Sim, está passando duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, web 5-7 no meio. Reduzindo e torre, tem uma ótima noite, web 5-8-7. 604 na escuta. 22, sintaxe tratamento. Visado, sintaxe. Vivo, espero que o tratamento vai ser ataque, capturando a 0 com 604. Aguarde autorização de pouso. Guardando, web 5-7. O Oxiné 6224 no solo ao 09. Chame o solo, 121.9 ao livrar. 1219 ao livrar, Oxiné 6224. O Rio 5972. Confirme que chamou? É o Rio 5972, e até só pra confirmar, se sair no horário, tem alguém pra cá. E autorização, 5328, Galeão, 5728. Tente o Rio 5972, Galeão 320, trofado. Só um minuto para a cópia. Prepare-se, Jadael. Galeão, guardou. Solo, Oxiné 624, livrou, tá na Alfa. Bem-vindo, prossiga via Alfa, taxinento, 1500 da Juliette. Entrevista 01, porém tá pago no pushback. Afirmativo, via Alfa, chamará entre Juliette, a posição 01, tentando para o gol, Oxiné 624. Na arma 224, tanto a Juliette. Fica o voo inicial, táxi livrar. O senhor após prossegue, Juliette, portão 01. Tem que o voo livrar, vai para o portão 01 via Juliette, o Xenar 224. Um minuto, Galeão, prepare Gael, 360 já aprovado. 360, Gael, tá tranquilo. O 972, cópia. 972, pronto. Autorizado Galeão, 320. Salvador Galeão, nível 320 autorizado. É a rota via plano, período 50, decola no zero, com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda após Leda. Voa Iltz, intercepta a aerovia e segue conforme. 5546 transponder, controle em 208. Autorizado o profissional Rio 5972, sentado o táxi, confirmando a saída da Dael Leda após Leda Yuri. Subirá da Dael Leda após então, Leda e Tirapeu. Está autorizado o funcionamento do ataque. O 4 para o ILS, câmbio. Vilma Tiro, diretaço Duna, reclamação Tango, desce para 4.3178. Boa. Salvador 57 no meio, livrou. 57 Sérgio também é bem-vindo, prossiga via Alfa inicialmente, mantém a 7 Tequila. Via Alfa, mantém a 7 Tequila. E o 5972 é o solo voltando? O 5972 vai aguardar para um push back funcionamento. Ah, tô ok então, eu ia pedir para o senhor também aguardar um pouquinho mais só para ingressar o tráfego da WebJet que vai estar no pátio 3. Ah, sim, mas tá na barra, vai chamar novamente. Webjet 57 no meio, ingressa Kilo, pátio 3, atenta os sinalizadores. Ingressa pela Kilo, pátio 3, 57 no meio. Paulo Salvador, gol 604. Na escuta, prossiga. Autorizado o táxi, 189 a bordo, 35 direto na meta, recife. Autorizado o táxi, direita, ponto, até o ponto de espera, lá para os 38.95, ajustado. 10 no 4, bom. Ativo, comi 14, 10 no 4, evitar até a ponta espera, capteira 10, vai estar com isso aí. Ponta espera, 2914, bom 604, status contra base. Boa noite, 89, para a cópia. Cópia, bom 8. Galeão 360, rota para Zulu 10, decola 10, curva direita. Intercida da El, Leida Porsche, Leida Voa Bridge, ao intercepto da aerovia. 5541, no código transponder, controle apenas 208. Aprovado Galeão, aprovado Galeão, nível de voo 360, gol 1889. Decola da 10, curva direita da El, Leida Bridge. A aerovia Perzulu 10. 5541 é o transponder, virou 208. É o controle de gol 1889. Podia só repetir o transponder, por favor? Entendeu? 5541. Queimativo. 5541, confere, porta 9, junto com o plano, puxa também. Vai chamar quando pronto, gol 189. Muito obrigado. Solo, boa noite. O 3305 da TAM, com a informação Tango. 3305, Recife, Lado Mundo, 330 já aprovado. Tá na cópia. Temos, só cópia, o 3305. 3-0 Salvador, terra do freio, 330, nível, roda via Peru 58. Decola picha no zero, curva esquerda, pós decolagem, perfil da esquerda Pucajamo, transição Caju, 5540, transponder, controle opera 1208. Então vamos lá, para Recife no 330, pelo Whisky 58, com curva esquerda, pós decolagem da 10 na Pucajamo, com transição Aracaju, 5540, transponder 1208. É o controle para o 3305 da TAM. Correto, minha dúzia é portão, chame o condutor para funcionar. Demorar, senhor, o 3305, muito obrigado. A transmissão saiu um pouco ruim. Foi o Rio que chamou? Ah, afirmativo, Rio. Vamos para o atualizado, Rio, parte 3, puxa acionar, chama o taco. Zona 604, decolada ao Zona 8, chame o controle, 120, decimal 8. 08, capitão Cavalho. Salvador, boa noite, Zona 604, decola o perfil da Moma, Moma está passando 1410. Zona 604, controle, meu cordial, contato radar. Ativo na Moma, contato radar 1604. Zona 3178, desça para 2000 e livre aproximação ILS. 2000, repórter estabilizar, 3178. ligou no 889, ou no 889, 289, Sintec também. Portão 9, autorizado no 889, Sintec. Solo Rio 5972, pronto táxi, 4 a bordo, autonomia 0315, alterna Guarulhos. Sinal 72, táxi aprovado, em frente, Índia Alfa, até o ponto de esperadão no 0, lá torre 108.85, ajustado ONU 014, bom voo e obrigado aí pela mala. Nada, obrigado senhor, 1094, beijo táxi. Bate Índia Alfa, ponte espera 10, 1895. Até a próxima vez, amigo. Então, se eu escuto até a ponte espera. Uno 604, chame Recife 12545. 2545, 604. Tanto 3178, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, tanto 3178. Matheus, já fazendo isso tudo que você falou, 1895, chama, boa noite. Boa. Banões 3178, passado 3 milhas de estima. Eita, 3178, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 014. Guardando, 3178. Oi, Rio 5972, ponte 0 no 0. Rio 5972, autorizado decolagem da 10, vento 90 graus 8 nós, tráfego Airbus da TAM a 2 milhas do externo. TAM 3178, pistão no zero livre, autorizado o pouso. O vento é 90 graus, com 09 nós. Ciente, livre pouso, já travar 3178. 2 a bordo, 102, 3 horas e 44, Campinas. Chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. Muito obrigado, boa noite, 208, 5972. Ponto de espera da 10, lá 2895, ajustado 1014. Sol, confirma, Bernardo? Afirmativo, está ali, está aqui a Índia, considera a torre 1895. Altera na Campinas, tem 3 horas e 44 de autonomia, 102 a bordo, 102. Copiado os dados. Bom, tem um morro, boa noite, 89. Boa semana, até a próxima. Mike, quem é que Mike? Não escuta, prossiga. Autorização de deboque da posição 8 para a posição 12, estágio 11. Autorizado, autorizado, no 8 até o 12, parte 1, autorizado, e agilizando o Mike, quem é que Mike? Mike, me escuta, do solo? Ok, eu recebi informação agora que eu vou ter um TAM para a minha companhia que está pousando e vai para a remota 14. Eu vou solicitar que o senhor aguarde, só para dar para após iniciar, após esse tráfego, ok? Após esse tráfego não haverá mais nenhum para esses estacionamentos aí nos portões 10, 9 e 11. Aí fica mais tranquilo para o senhor fazer o push. Estamos aqui no final da faixa. Boa noite, 3178, pelo nosso escudo. Prossiga, Alfa e repórter da Juliette. Alfa e repórter da Juliette, 3178. Iniciou, Mike, quem é que Mike? Eu estava falando que estava no final da faixa. Então pode concluir. Então, faça assim, então, puxa a aeronave. Não, conclui o pushback agilizando. Eu vou segurar o tom um pouquinho. O Mike, quem é que Mike? Salvador Flávio, total cargo na imagem 8. Solo, puxa acionamento 3305 da Chang, gate 605. 605 agora. Agora. 99, total 9908, standby, experience, please. Standby, 9908. 3178, táxi lento, antecedente da Juliette. Após, prossiga via Juliette, parte principal, até a remota 14, 1-4. Fique atento ao tráfego da companhia, está no reboque, vai finalizar na posição remota também o reboque. Ciente, via Juliette para a remota 14, a tempo. 3178. Alô, Salvador, o Xenema 224, informação alfa, nível 190 para Caju, para a cota. É 224 Caju, só um minuto, 90-02, prepare a fuga. Guardando, preparando a fuga, o 6224. Uno 889, decolado aos 3 Uno, chame o controle. 120, decimal 8. 08, boa. Com 1889. Confirmo 3178, aeronave, quando é que está sendo rebocada, ele vai estar combate. Ele vai ficar no pátio principal mesmo e vai estacionar no portão 12, na remota 1 ou 2. Ah, tá ok, obrigado. Tem nenhum fim de sobrando pro 3178, não, senhor? Coordenação aí com o controle? tem algum finger que consiga colocar a gente? É, essa questão aí do finger é companhia com infraero. O 378. Obrigado. Se eu tivesse esse poder, eu até colocaria aqui no fundo da porção livre agora. Pois é, tá bom, obrigado. O tráfego da companhia que irá cruzar a retaguarda, após o mesmo estar livre no 62 e chame táxi. Escuta, prossiga. Aguarde. O Alfa. O tráfego da Azul no reboque. Aguarde. 9908, é o Red 4. Red 4, 9908, contra o 9908, aprova Salvador Guarulhos, level 320. Up Zulu mid position after interceptor Up Zulu 16, follow up Ben Hood, takeoff running 10, right turn after takeoff, departure will be Dial, Leda, then fly direct mid position to intercept the runway. 5550, call code and control departure frequency 120.8. E o departure B, Dael, Leda, after Leda, bridge position. April 3, report red starting push. Report starting push. Boa noite, também agradeço pela colaboração, Mike Mike. Xané 6224, para cópia. Pronto, cópia, 6224. Xané 6224, Salvador, Aracaju, 190, aprovado, decola 10, curva esquerda, com perfil da Puca Jamo, após direto, Aracaju. 5547, transponder, controle 208. Autorizado nível 190 para Aracaju, decolando da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca Jamo. Após direto Aracaju. Transponder 5547 e controle 120 decimal 8, é o Xener 6224. 224, correto 01, portão, chame quando pode puxar. Não era pronto para puxar.